do Webjet. 6749-02, puxa acionamento. 6749-02, o portão. Coordenação aqui, pessoal, é posse pro táxi. Gente, em coordenação, vai chamar pro táxi. 6749. Salvador, bom dia mais uma vez, o 5898, pushback, acionamento, portão 10. 5898, coordenação aqui pro solo, reporte pro táxi. Vou botar pro táxi, 5898. Objeto 6749 para o táxi, POB 134, autonomia 4 horas, alterna com fins. Objeto 6749, reporta no ponto de espera pronto, altímetro no 095. Reporta no ponto de espera 615, 49. para o táxi objeto 5898, 86 a bordo, 3h30, alterna Brasília. Pode esperar pronto, 6749. O objeto 6749, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, o vento variável com 12 nós, 1015 no altímetro. Ali decola, 1015, 6749. O objeto 5898, confirmando, Brasília, 1330 e o POB? 8686. Afirmativo, táxi até o ponto de espera da 1 no zero, reposte quando pronto no ponto de espera, o altímetro no zero, no 5. Pátio se dará via Pátio 1 e Índia, o seu táxi. Pátio 1 e Índia. Que reportar no ponto de espera o 7-1-7, coordenação aqui pessoal, após o 737-300 da companhia passar a cauda, tá livre no 04, coordenação aqui pessoal. Confirmar, tá autorizado a decolagem do 6749, né? Afirmo, vento calmo. Vente, iniciando. Próximo ao ponto de espera. 5898, a linha mantém capseiro no zero inicialmente. A linha mantém o 98, graças. Objeto 6749, decolado de Salvador 09, chama o controle em 120, décima 8. 208, bom dia, até a volta. Controle, objeto 6749. Objeto 6749, contratado na decolagem, o senhor planejou 340 na saída da El Leda Bridge, após 2000 pés, ou direto Leda. Após 2000, direto Leda, 6749, obrigado. 5898, mantém a posição, aguarde na separação, tráfego decolou à frente, se acompanha. Objeto 5898, sem livre decolagem, pistão no zero, vento, calmo. Pode ser o 5898. Sou Objeto 5797 para o táxi 117 a bordo, 3:45, alternando com o fim. Mando com fins 13:45 e 1:17 a bordo. Sim. Repórter no ponto de espera pronto, o objeto 5797, o altímetro no 015. Repórter na ponta, o ponto de espera 5797. Web 5797, a linha e mantém cabeceira 10 inicialmente. A linha e mantém. Alinha e mantém 10, 5797. O objeto 5898, decolado de Salvador ao Zono 2, chama o controle agora em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, senhor. Decola no perfil, passa 2000. 5898, contratada na decolagem, sou para o nível de voo 340 na saída da Euler da Bridge. Da Euler da Bridge, 340, copiado na vez. Cara. B5898, restrito ao nível de voo 320. Podia repetir o nível? 320. 320 agora, pro 98. Objeto 5797 tem livre decolagem, pista 10, o vento é calmo. Autorizado, iniciando decolagem 10, 5797. Jet 6749, agora com o centro Recife, 1251, e alterna 133, decimal 25. 251, 3325, bom dia. Eu vou direto da El. Cabjet 5717, decola de Salvador ao 115, chama o controle em 120, décima 8. 1208, Web 5717, pode ir. Controle Web 5717, bom dia, 2000 pés na sua escuta. Web 5717, contato radar decolagem, sou para o nível jogo 340, na saída da El Leda Bridge. 340 da El Leda Bridge, Web 5717. É possível voar da El, da presente, o 5717? Então, PCU, temos três tráfegos com saída. Enter. Web 5898, agora centro Recife, 1251, na alterna 133. Copiado 251, 1332, grato, 5898, bom dia, senhora. O objeto 5717 chama agora Santo Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, 5717. Salvador, voo 1.